Tá no ar mais uma edição do Pedro Figueirinha Show. I'm finished. Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut, o ex-programa de Pedro Figueirinha, que se despediu com um requiem, vá. Tivemos um requiem muito correto para ti. Sou o fantasma de Pedro Figueirinha. Está cá o Pedro Figueirinha. Hoje o programa está... O fantasma da Lua Preta, não é? Hoje o programa ficou uma cara, Tiago Alves, comigo em estúdio tenho David Veiga. Olá. Sofia Sousa. Olá. Pedro Figueirinha, como já tinha fantasma, dito. Fantasma. E António Mendes. Olá. Especialmente feliz por o Figueirinha Show ter acabado. Figueirinha Show. Mais uma tico. Série cansada após o Pilot. Sinceramente. Não dizia muito o Pilot, sabes? Pois. Ainda se tivesse uma semana a fazer piadas com tomates. Isso é. Então ouvi dizer que o Rodrigo Santoro ainda está vivo. Aqui, a sério? A sério, a sério. Não estava a fazer telenovelas agora? Não. Se calhar ficou traumatizado depois do 300 ou qualquer coisa assim. Ah, que ele ainda fez telenovelas, pá. Felizmente que eu vi isso, não. 302 já acabou de ser filmado ou não? Acho que está a ser filmado. É uma prequela, não é? É uma prequela, sim. Só é na história do... Prequela? Do Xerxes. É o Xerxes. É o... A ascensão. Então basicamente é uma espécie de Animal Rising do 300. É, sim. Medo. Pode ser que seja bom. Eu gostei do 300. Sim, é bom. As origens do deus do bling. Eu também tenho a dizer que se calhar para uma rapariga é um bocado duvidoso dizer que gostou do 300. Porquê? Tendo em conta que são só gajos musculados entre as menores, pronto. Mas também tem gajos, eu lembro-me também havia ali umas cenas com gajos a dançarem com deficientes. A minha mente de 15 anos ficou perturbadíssima. Tens que ver que é mais prático. Ui. Desculpa. Tu não microfone tens... na cara! Não na um boca! Microfone essa... Bem, tens que ver com a quantidade de sangue que há ali. Era depois difícil limpar aquela porcaria toda se eles usassem tanta roupa, não é? Eles ao menos só têm que limpar uma capa. E uma sunga. Bem, o Rodrigo vai se juntar à Natalie Portman e ao Sr. Michael Fassbender. Já temos saudades de poder falar neste programa. Já temos saudades do Rodrigo Santoro com Michael Fassbender. Vamos ter, depois vamos ter. O Joel Edgerton também está no filme. E esse filme é Jane Got a Gun, do Lynn Ramsey, que nos trouxe We Need to Talk About Kevin. Do Lynn Ramsey? Lynn Ramsey, sim. É uma rapariga, pá. É. Senhora. Pronto. Nunca é tarde para saber certas determinadas coisas. É um S também. Lean é ambíguo, pá. Ele tem razão, pá. Coitado. É o Win, pá. Sim. É como Wins. É como Taylor, pá. Sim. É o mesmo que dizer, começar a dizer que é o Susan Beer. Mas, por exemplo, Sam dá. Samantha. Sam, sim. Bem, um Aston com Michael Fassbender. Tudo para ser bom. Já que nos tiraram o Centurião, tiraram-nos o prazer de ver o Centurião estreado cá em Portugal, que era o último filme que íamos falar dele. Prazer, entre aspas. Ainda não ouvi. Mas houve visionamento de imprensa para ele. A sério? Sim. Chegou a ver? Acho que sim. Yeah. Ou foi cancelado? Não, a estreia foi cancelada, mas acho que chegou a ver visionamento de imprensa. Bom, o que eu sei é que, por exemplo, eu fui ver o Take This Waltz, que é péssimo! E a estreia dele foi cancelada mesmo à última da hora. E ao que parece foi movida. A estreia foi movida para fim de março, abril, qualquer coisa desse género. Sabe que era para o verão, para aquela altura em que não há nada. Pronto, os filmes vão morrer. Sim. Sim. É como o cemitério de elefantes. Estão lá muitos de bobinas. É o momento antes dos blockbusters, coitadinha da Sarah Pauli. Ainda não faz um filme bom. Então e Star Wars? Star Wars com filmes derivados. Com Yoda, Han Solo e Boba Fett. Parece-vos bem ou quê? Boba Fett acho que se dá sempre aquele requinto aos filmes que todos os filmes precisam. Yoda, eu por só outro lado. Eu só quero pedir uma coisa. Um filme no planeta dos Chewbaccas. planeta dos Chewbacca. Sim. Zookies, pá. Não. Os Timões. Não, porque sim. O Chewbacca lá é rei, portanto não, é o planeta dos Chewbacca. Não, é que os Ewoks já existem filmes dos Ewoks. Sim. Já? Sim, existe a Caravana da Coragem animado. E não sei quantos mais. Não sei, já não... Caravana da Coragem. Sim, Caravana da Coragem parece que a mãe e o pai e o Ewok estão a tentar sobreviver, tem um bebê e o Ewok e um deus acaba por morrer durante a história. Bom, mas que, acho que tem a ver com alguma coisa com uma seca, não vi. O que é fato é que eu gostava de ver um filme todo em que fossem só Chewbaccas e fosse tudo falado em Chewbacca. São Wookies. Tens que ser correto na terminologia aplicada, pá. Não Chewbacca. Quero saber, Chewbacca. Chewbacca é uma instância, pá. Da classe Wookie. Tu és uma instância da classe humana, sim. Não é? É uma instância da classe Wookie. Eu sou de informática, para quem não percebe. Vá lá, se fosses de física, querias dizer que era uma excitação no campo do Wookiees, não é? Provável, sim. Então e a adolescência do Han Solo, não queres ver? Não, temos de meter o Chewbacca, pá. O filme mais surreal de sempre da ficção científica. Eu acho que conseguiria bater o especial de Natal do Star Wars. Conseguia bater. Ora, Homem-Aranha 2. Se calhar vamos ter o Venom outra vez. Ou feito como deve ser. Era bom. Epá, e vocês queixavam-se do Spider-Man 3 ter uma data de vilões? Electro, Venom, Rhino. Scorp. Não. É uma questão de tempo. Porque não, já agora vamos para os vilões mais mais obscuros e porque não o Mysterio ou coisa assim parecida. Esse não era o que tinha uma cabeça de bola de cristal? Sim. Tinha um aquário, sim. O Hidroman, pá. Sim. O Hidroman é melhor e não. E porque não aquele caçador? O Kraven. O Big White Hunter, sim. Eu, pegando na deixa do António, digo que se metem lá o Venom, metam o Carnage também. Portanto. É verdade. Já agora. O Carnage não podes fazer num filme assim, pá. Carnage sim, é violento. O Carnage é matança e matança. Quer dizer, é carnificina, tipo. Ouve lá, também estavam a dizer, não sei quantos mais, o Bane hiper violento. A coisa mais violenta é... É partir um pescoço, Não, partir uma cabeça numa mesa, mais nada. Ele não gosta de espetáculo, sabe? Ok, you have to die now. O Colm Feore também se vai juntar ao elenco. O tipo que faz de rei dos tipos de gigantes de gelo no Thor. Tinha que haver só parte dele. O Colm Feore é o... Se não estou em erro, é o líder dos maus no Crónicas de Riddick. Não me recordo. Não sei se vi mais de meia hora do E havia mais Riddick. Filmes em que o Colm Feore entrava. Mas normalmente é como mafioso irlandês, ou coisa assim parecida. É, capaz. Tendo em conta que ele é irlandês. Então o Sean Ben? Sean Ben? É Ben ou Bean? Eu sempre tive esta é dúvida. Bean. É Bean. Então tu lês Bean. Tu lês Bean, mas às vezes pode ser Ben. Porque tu és Sean Ben. Certo. Sim, e é com AN, não é? Não, é com P-E-N-N. N-N, dois F. Hoje aprende-se boas neste programa. Ele é o Mr. Bean, original. Mas é, pá, sempre teve isto, Ben. Porque eu recuso-me a ver um gajo com o nome Feijão. É por isso, essa é que é a minha dificuldade em ler Bean, pá. O ditador entra para o Jupiter Ascending, dos irmãos Wachowski, vindos diretamente do Qual de Atuas, que conta também com o Mila Kunis e com o Channing Tatum. E vai contar com o Hugo Weaving, de certeza. E o Sean Bean vai morrer no filme. Essa é nova. Sim. Nunca vi isso. O filme conta a história de uma empregada de limpeza, a Mila Kunis, que acaba por descobrir que tem o mesmo código genético que a rainha do universo. Isto é daquelas histórias. E o Channing Tatum também é um tipo que a vai matar pela rainha do universo e sabe por apaixonar por ela. Isto é daquelas histórias em que se a rainha do universo ficasse muito quietinha e dissesse está bem, deixa estar, não importa. Ela acabava por morrer pobre e a rainha continuava rainha. Mas pronto. Então é a Branca de Neve no universo? Não sei. O Sean Bean diz que vai ser uma espécie de Han Solo. Seja o que isso quer dizer. Vai ter um companheiro Wookie, sim. Mas atenção, ao que parece, os Wachowski estão a trabalhar no Jupiter Ascending praticamente desde que fizeram o Matrix. E eles estavam a... E uma das razões pelas quais demorou tanto tempo é porque eles estavam a pensar numa maneira de fazer... outra coisa no cinema para além da Bullet Time. E então, ao que parece, eles disseram que eles finalmente arranjaram uma maneira de fazer outra coisa que ficasse super cool num filme e que não seja o Bullet Time. E essa é uma das razões pelas quais o Jupiter Ascending está agora a ser feito. Já disseram o que é? Não. Supostamente este filme conta com... Júpiter a subir. Sim, também. Mas com umas mutações genéticas na sociedade para os trabalhadores funcionarem como abelhas, os soldados então, funcionarem então é como lobos. Então é como o Gataca, é? Talvez. Mas não me imitam assim tanto. Deixa eu ver. Adaptações de jogos. Ora, Hitman e Need for Speed. Começando pelo Hitman, que toda a gente queria uma nova adaptação. Sim, porque a primeira foi tão boa. Obrigado, Correio da Manhã. Vai-se chamar... Eu acho que o Slavoj Žižek é a única pessoa no mundo que gosta do Hitman. É o gajo que disse que era espetacular, não era? Sim, sim. Pedro, alguma coisa sobre isso? Eu, por acaso, não vi o Hitman. Houve um período que eu já deixei de ser enganado, também não vi o Max Payne. E fazes bem. Fazes muito bem não ver o Max Payne. Sério, eu ouvi falar bem do filme. Qual deles? Do Max Payne. Os teus olhos foram poupados. Tu deves ter ouvido alguém falar bem das cinematics dos jogos. Não. Ora, este Hitman vai se chamar Agent 47, porque chamar Hitman outra vez é... Que é, não é o título do filme em português. Hitman Agente 47, talvez. Pois. O que é que eles vão chamar em português? Hitman, só. Não, Agente 47, Hitman. A nova aventura. Sim. Não, mas atenção, eu acho piada que de repente começaram a fazer uma data de filmes com 40. É o filme 43, é o movie 43, é o 42, agora é o... Aguenta-te aos 40 também, exatamente. Virgem aos 40, não, isso já é antigo. Isso já é antigo, sim. Não, mas eu também estou a falar do Agent 47. Epá, agora os 40 estão a dar. São os novos 20. Nós somos os petiços. Quem vai fazer o dito 47 é o Paul Walker, esse ator extraordinário. E carequinha. Sim, também. Espera aí, calma. Eu não estou a ver o Paul Walker. Alguém Fast and pode... Furious. O loiro principal. Ah, sim. É o loiro do Fast and Furious. Ele rapado parece... Ok, mas rapou o cabelo, o foi? Hitman, pá. Sim, mas o Hitman também é o gajo mais genérico, é o gajo todo rapado, quer dizer. Estás a ver, ele levava mais barato e não gastava dinheiro no cabeleireiro, mas pronto. Estás a ver, ele parece... Ele, olhas para ele e ele quase que faz lembrar o Timothy Olyphant. Eu acho que eles querem distanciar um bocadinho. Ah, Olifante, também tens uma cadeira espetacular. Vamos buscar o Jason Statham, ele só faz filmes de assassino, porque é que não pode fazer outro filme de assassino? Isso é careca, isso é typecast para as carecas, pá. Por outro lado, o Need for Speed... Eu acho que o Statham diz que tem motivos mais nobres. Enquanto espanca mais um polícia. E o Need for Speed vai ter o Michael Keaton, o Batman. Por que não? Faltam carros. Falta dinheiro na reforma. Pá, mas isto Need for Speed eu continuo a dizer. Quando há já um Fast and Furious... Há Need for Speed. Há demasiado Need for Speed, aliás. Até eu à noite no Museu 3. Quem é que queria? Yeah, finalmente. Pá, eu vou... Eu aqui, eu defendo... Cuspam em cima à noite no Museu 2, à vontade. Mas o primeiro Noite no Museu, eu considero que é um excelente filme para crianças. Eu vi o primeiro. E o que é que achaste? Epá, já foi tanto tempo, não me lembro bem, mas eu lembro-me de partir da cena dos soldados. Acho que estava bem feito. Achei piada a parte dos soldados. Tipo miniatura, andarem lá para o outro, atacarem o tipo. Mas atenção, eu sou a primeira pessoa a dizer que o Hamilton Museu 2 era uma porcaria. Eu não vi. Pá, mas é um filme mais para crianças. Ora, o Sr. Ryan Gosling também vai realizar filmes. E para fazer filmes... De repente toda a coisa... Ah, o Ben Affleck sabe fazer filmes, eu também consigo fazer! Tem que comer um bocadinho de pão. Ainda tem que comer um bocadinho de pão, Ryan. E falar também um bocadinho, também lhe dá jeito. Mas o filme dele chama-se How to Catch a Monster e conta com a Saoirse Ronan, com Eva Mendes. Saoirse! Pá, tu hoje estás chato, pá. Deixa lá o homem dos Todas as vezes que pronuncia o nome aqui é de uma maneira diferente. Eu acho piada. Cada pessoa devia ter assim, tipo, uma maneira de pronunciar o nome dela, assim, tipo, de assinatura. Mas é Saoirse. É Saoirse mesmo? É Saoirse. Porque ela é irlandesa, é assim que se pronuncia o nome dela. Ou Saoirse ou Saoirse. Exato, aos três. Sorcha Apprentice. Sarah Wears é muito mainstream. É demasiado. Mas Sirsha é como eles costumam dizer quando ela recebe algum prémio. A Eva Mendes, o Matt Smith, que é o Doctor Who atual, e a Christina Hendricks. Aquela ruiva com os bolões gigantes. É verdade, exato. Ela é conhecida qual por delas? Isso. Não estou a ver quem é. É do Mad Men e do Drive. Ah, ok, já estou a ver. O filme vai ser um bocadinho mágico, vá lá. E vai meter monstros. How to catch a monster? No, no shit. Podia ser um pedófilo. Monster com a Charlize Theron, não é? Não mete monstros. Sim. Isso lembra-me aquela cena do homem que mordeu o cão. Das velhinhas que foram ver o monstro e pensaram que iam ver o monstro de companhia. Sim, também existe aquele filme que é o Monsters Ball. Sim. Sim. Esse é outro. É com o tipo Billy de... Bob, né? E com a. Sim, Halle Berry, sim. Deu-lhe um Oscar, nada mal. Conhecido ou não? Também houve velhinhas que entraram lá a pensar que iam ver o Monstro e Companhia com bolas. Sim. Daquelas bolas da aeróbica grandes. Pum, pum, pum. E de repente... Oh! O Billy Bob Thornton! Em toda a sua companhia. Matt Smith. Não alguém vê Doctor Who? Não, eu pensava que nesta altura ainda continuava a ser o David Tennant, se queres que diga. Ou há um bocadinho que já deixou de ser. Não que eu veja, mas já deixou de ser há uns bons anitos. Mas ele é um Eu acho que a Doctor Who é uma coisa apenas. É uma coisa que está limitada ao Reino Unido e pronto. E talvez um bocadinho de australianos. Ora, o que vai ser limitado a. Praticamente nada vai ser o filme da Liga da Justiça. Que está em apuros outra vez, porque o primeiro script, é considerado chocantemente mau. Agora. Façam o filme! Contratem o Schumacher, que isso assim resulta de certeza. Agora, quando a Warner Brothers... Não, qual Schumacher? Tommy Wiseau, pá! Quando a Warner Brothers realiza um Green Lantern e acha que é um script decente, eu não quero saber o que é um script chocantemente mau. E eu não consegui acabar de ver esse filme. Superman Lives, pá. Superman Lives. Eu não consegui acabar de ver esse filme. Não é tão mau como toda a gente diz. Não. Eu não vi o filme seguido. É bastante fraquinho o filme. Eu não vi o filme seguido. Quem? Green Lantern é do Martin Campbell. O gajo que salvou da irrelevância duas vezes o 007. Exatamente. Estragou por é responsável por trazer o ecrã uma estupidez. Mas ele não teve culpa. Foi um tarfeiro neste momento. Explicas um herói que tem que ir a casa carregar o anel, como eu disse o outro dia. É que não é só isso, pá. É tudo. É o facto de ele não precisar de ter feito porcaria no avião. Levar uma camada de gente a ser despedida e a primeira coisa que faz como super-herói é mandar uma açoitada aos gajos que despediu, pá. Pá, porque não? Se tu tivesses o poder de ser invisível, também não ias peitar as vidas no balneário. O que é que isto tem a ver? E és o super-herói à mesma, pá. Estás a ver? Por isso é que fizeram uma mulher invisível. Exatamente, sim. Se fosse o homem invisível, era o homem pervertido em vez do homem invisível. Ah, a mulher invisível do Fantastic Four. O homem invisível. Mas isso é um vilão. É o Bacon. O do H.G. Wells. Não, o filme mesmo Homem Invisível. Sim, é o do Kevin Bacon. Sim, é o que ele disse. Sim, que é que a primeira coisa que ele vai fazer é... Descascadas. Yeah. Descascadas. Sim, sim. A primeira coisa que nós vemos no filme é um rato a ser comido por um gato invisível. que é uma visão fantástica. E depois também existe aquela cena hiper... A perturbadora não, da rapariga que está na casa de banho e começa está a dormir e de repente começamos a ver o seio a mudar de forma. Sim. Ora, mais uma adaptação do Stephen King, já aqui falamos também no programa, o Chamada para a Morte, de acordo com o Céu. Título do livro em Portugal, deve ter mais continua ou menos o mesmo. Continua a ser o tipo do Hostel. É o gajo da atividade paranormal. Estás a falar o quê? O realizador? Não, mas... Sim, o realizador. Sim. O realizador vai ser o gajo do. Não, é o gajo da atividade paranormal 2. E de um filme qualquer que não me lembro qual era, mas era um drama qualquer. É o Todd Williams. Vai contar com o John Cusack. Ainda por cima, o melhor dos Paranormal Activities. Qual é o 2? O 2 é aquele em que eles explicam como é que. Quando eles mostram que aquela família passou a maldição para os outros, para a família do primeiro Paranormal Activity. Eles já não me lembro como é que fizeram, porque eu não estava propriamente a prestar atenção à história. Qual história? Tem qualquer coisa para te entreter durante os sustos. Quais sustos? Continua. Aqueles que aparecem no trailer das pessoas aos gritos nos cinemas. Mas foi da publicidade mais enganosa que eu já vi. Foram os trailers do Paranormal Activity. arranjaram as pessoas mais facilmente chocáveis. Não, mas atenção, então vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E era tipo um trailer de gatinhos. Quando começou o filme, estavam eles a chorar. Vais que eles mostraram um trailer de outro filme. É sim, o trailer passou na cena americana. Não, eles acreditam todos bem em fantasmas, essas coisas do género. Mas... Portanto, eu não me admiro que eles de facto estivessem assustados. Sim, mas atenção, também não é só por causa disso. É também porque nós cá em Portugal devemos ser praticamente das pessoas mais cívicas num cinema que se possa imaginar. Em todos os outros sítios em que eu fui ao cinema, fora de Portugal, pá, é o degredo total. Na Itália atiram coisas ao ecrã e tudo, pá. É incrível. No Odeon... Os italianos são um povo com paixão. Sim, isso não era suposto ter os latinos. E com coisas à mão, pelos vistos. Yeah, tipo, nós também. Pá, não, em Veneza chegaram a atirar com um estalinho. A sério. Era carnaval, na altura. Não, era setembro, era o Festival de Veneza. Epá, bom, também o filme não era assim grande coisa, chamava-se W e era da Madonna. Mas de qualquer das maneiras. Bem, mas não justifica vá com o Barry White no cinema. E depois, de qualquer das maneiras, os americanos, pá, eles fartam-se de vibrar quando vão aos filmes, pá. Aplaudem, riem-se a bandeiras despregadas com a piada mais fraca, pá. Portanto, quero dizer, eu não me admiro que eles tenham mesmo filmado audiências normais a terem aquelas reações. Nós cá na Europa, pá, Ninhos. Nós fomos sofisticados demais para não é para perceber aquilo, é para nos assustarmos mesmo com as coisas mais pequeninas, pá. É só esse o problema. Também se vocês forem ver filmes chineses ou filmes indianos, são todos assim, tipo, feitos no mundo de Ham, em que tudo acontece do mais improvável, mas é apenas porque eles não foram tão sofisticados como... A ver filmes são ainda menos sofisticados que os americanos, portanto. Vejam um culto fixe e depois venham falar comigo. Ora, permitam-me fazer uma pausa nesta banda sonora e trazer outra. Ninguém para o samba! A Annie para, pá. Vamos ter um remake da Annie. Vamos ter um remake da Annie, do musical, trazido pelo Will Smith e pelo Jay-Z. E quem é que vai fazer da Annie desta vez? É com a Vengeance A Wallis, do Beast of Southern Wall. Então. Diz lá como é que se pronuncia, vá. É com a Vengeance A. Sim, é com a Vengeance A, mas segundo o computador, é com a Vengeance A, by copyright. Então, Wallis. Alguém se lembra disto quando era miúdo, cara? Não, mas... Espera aí, não. Eu estou a imaginar a versão Will Smith e Jay-Z. E dói. Com fat beats por trás. Não, eu estou a imaginar... With the bitches? Não. As montanhas. Sim, não, isso é o... Tendo em conta que é o órfã, pá. Não. With the bitches in the house, yeah! Mete aí. O quê? Eu conheço esta música, mete aí. Sim, é do Annie, pá. Sim, mas eu não estou a ver o que é. Ah. Mete aí, tipo... Conhece a Annie? Estás a ver? Até tem a penteada com a Vengeance, pá! Até tem a penteada com a Vengeance, só que é em ruivo. A pequena órfã. The Movie of Tomorrow. E o Jay-Z vai ser o animal. O que é o quê? Não, isso é a voz de Eddie Murphy. O Jay-Z e o Will Smith vão dar no meio de Eddie Murphy e vão representar todos os outros papéis. Exato. Não é todos os outros papéis, todos. A Annie também. Com a Vengeance aparece apenas no retrato, não é? Mas como é que é? Alguém se interessa por ver este musical? Alguém tem sobrinhos ou criançada? Ah, eu interesso-me porque já foi parte da minha infância. E eu até... Ok. Tirando o facto que o Will Smith e o Jay-Z vão estar lá... Eu gosto do Will Smith, não gosto muito. For shits and giggles. Bom, mas atenção, no... Sim, é esse espírito. Atenção, a rapariga do Beast of the Southern Wild sabe gritar, mas saberá cantar? Essa que é a questão. Voltando ao samba. O Chewbacca sabe cantar, de certeza. Sabe. Sabe, mas é tipo o Leonard Cohen, não é? Não é uma coisa muito ritmada. Então os BAFTAs foram ontem? Yep. E os Grammys também. O Argo saiu daqui. Qual é que foi curioso. O melhor filme que os Grammys nomearam? Diz-me. Não sei, mas foi lá o Sting. Cantar com o Bruno Mars e com a Rihanna e com dois Marlins. Ah, sério, então... Típicas personalidades de cinema. Sim. Toda a Hollywood estava lá em peso. Ben Affleck ganhou em grande. Estava lá o Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris faz os Smurfs, man. Os Smurfs. É um gajo porreiro. Continua. E o Arlen Kumar 2, não é? E um? Sim. Ele entra nos dois, primeiros. E no 3 também. E no 3. Entra em todos, sim. A fazer dele próprio. Mais ou menos. Então, melhor filme, Argo. Melhor realizador, Ben Affleck. E acho que ninguém ganha mais qualquer coisita. Se não estou em erro. Ganhou coisa. Ganhou coisa. Olha, isto está um Oscar que ele não vai levar, de certeza. Será que é claro este ponto que o Daniel Day-Lewis vai ganhar o Oscar? Sim. Tendo ganho também claro, o BAFTA. Sim. Claro. Sim. Vocês viram o The Master também. Sem entrar já para o Master, acham que o Joaquin Phoenix merecia também? Eu acho que merecia, sem dúvida. Merecia mais do que o Daniel Day-Lewis, diga-se de passagem. Ah, então concordamos, eu pensava que não. E tu, Pedro? Também, também. A melhor atriz foi Manuel Rivá. E para a Jennifer? Para a J-Wall. Mas atenção, se a Emmanuel Rivá recebeu o prémio aqui, pode ser que, afinal, aquela previsão que eu tinha feito no jantar, e que agora eu vou dizer aos meninos aqui que estão a ouvir o podcast e a rádio, que basicamente a corrida era entre a Jessica Chastain e a Jennifer Lawrence, mas que a Emmanuel Rivá podia passar-lhes à frente. Portanto, basicamente, tendo em conta que foi um ano um bocado fraquinho para as raparigas, temos esta corrida em que vai ser ganha por um nariz, basicamente. Ela quer o prémio se ela depois esquece dele num sítio qualquer. E... o Tiago vai na cabeça e vem desaprovação. É assim. Mesmo. Melhor atriz em papel secundário. Annette Way outra vez. Vá lá, foi fino o suficiente de dizer que não convertia o prémio em fraldas. Que bonito, pá. Melhor ator em papel secundário também foi o Christoph Waltz. Mais um para o Tarantino com um argumento. E o Skyfall foi nomeado melhor filme britânico do ano. Sim, primeira vez que um 007 leva essa distinção. E é bem merecido. Também teve a distinção para a melhor música. É. Parece-me bem, deixa cá ver. Cinematografia foi para Life of Pi. Sim. Melhores efeitos especiais. Eu a única razão pela qual eu não queria que fosse o Life of Pi a ganhar a melhor cinematografia é pura e simplesmente porque o desgraçado Roger Dinkins já está a 11 nomeações. Acho que é 11, qualquer coisa desse género. 11 nomeações a receber uma porcaria de um Oscar. Ele deve ser o homem mais frustrado à face da Terra. Ah, eu sabia que o Arco tinha ganho, mas qualquer coisa. Melhor edição. Fantástico. Melhor filme animado foi o Brave. Também já deve garantir a sua vitória. É, devia ter ganho Frank Anuini. Just saying. Sim, destes sim. Concordo contigo. Se tivesse aqui o Wreck-It Ralph, ia para o Wreck-It Ralph. Mas não estando. Ia de facto para o Frankenweenie. Ora, vamos fazer um pequeno intervalo. O intervalo era de facto rápido. Voltamos para a segunda parte. E começamos com o Impossível, que eu finalmente vi. Finalmente fui convencido a ver o Impossível. E o que dizer sobre o Impossível, que não foi já aqui dito. Sobre a lei da bala. Choraste uma lágrima masculina. Eu chorei uma lágrima masculina, uma lágrima singular. Eu também. No momento em que o miúdo consegue juntar um pai com um filho no hospital. A sério? Uhum. Eu deixei uma lágrima masculina foi cair no momento em que os putos todos se juntam. Eu nessa não, mas na parte do hospital sim. Sim. Single Tear on Manliness. Sim. Epá, o filme... então e quando a meio, precisamente a meio do... do tsunami que basicamente a mãe está abandonada no meio das ondas e de repente vê o filho e ela decide atirar-se para o ir buscar. Pá, e é levada pelas ondas. Todo o filme é extraordinariamente poderoso. Eu acho que que foi muito bem filmado. Pá. A cena dos gajos serem levados para a água quando estão em cima daquele. É o quê? Um bocado de plástico ou isso? É um colchão. É pá, aquilo está extraordinário. O filme é de facto muito poderoso, tanto nessas partes como em partes em que o desastre já aconteceu. Filmado num parque de estacionamento. A parte do. Em Alicante. Aquela parte em que os cadáveres estão todos estendidos e eu começo a fazer um plano superior. Fantástica. Todo o filme é bastante poderoso. O miúdo, de facto, traz... A Naomi Watts e o puto foram comer torrão entre cenas. Fora. Já me estraguei o filme todo. Pronto. O impacto emocional foi-se à vida. Foi-se completamente. E que mais? E quando ela... Não vou estragar o filme, mas quando acontece uma coisa lá mais para a frente, gostei que eles voltassem ao tsunami e gostei que eles vissem o desastre de outra forma para depois acontecer o que acontece. Vá. Acho que conseguiu outra vez ter mais um impulso ao filme e continuar a trazer de cima as nossas emoções. Estão a ver? Eu disse que o Impossible era bom. Sim. É de facto um filme muito bom. Hitchcock. Estão a ver? Eu disse que o Impossible era bom. Pois, porque o Hitchcock não é. Então, epá, porquê? É fraquinho, pá. O guião é fraquinho. É um clichê pindérico, pá. O guião não faz favor nenhum ao Anthony Hopkins nem à Alan Mirren, que são desperdiçadíssimos neste filme, pá. E quero dizer... Sim, é engraçada a história do facto de as pessoas ficarem a saber que a mulher do Hitchcock tinha tido grande mão nos filmes do Hitchcock, mas quero dizer, isso aí é o que qualquer pessoa aprende se tiver acesso Wikipedia. À internet e coisa assim parecida. Read a book. Sim, ou então basta uma pessoa ter o DVD do Psycho, que tem lá o making of, e falam lá uma data de tempo sobre a Alma Reville e sobre o que ela fez e não fez sobre o filme. E quero dizer, pá, este filme é muito medíocre e, pá, não acho que seja assim grande coisa. O Anthony Hopkins, claro que está bom, faz uma interpretação espetacular do Hitchcock, mas a razão pela qual ele precisamente não foi nomeado para os Oscars é porque o guião é mau! O guião é mau e não lhe faz favor nenhum. A Jessica Biel está lá apenas para dizer que está lá, o outro tipo que faz de Anthony Perkins também está lá para fazer só para dizer que está lá, Scarlett Johansson tem umas cenas, o tipo que faz sempre de mau está apenas lá para fazer de mau. E pá, quer dizer, aquilo parece uma telenovela. Parece uma telenovela condensada. E não. Só uma coisa, qual é o tom deste filme? É o tom de telenovela. Mas é mais para o drama. Tem contornos de humor, o trailer já deixava isso. Mas tem alguma seriedade? Estás a ver mais ou menos estás a ver mais ou menos a meia seriedade, meia comicidade da telenovela da TVI normal. É isso. Não vai lá nenhum depois. Eu há bocado antes do programa começar estava a falar com nem o David. Nem é carne nem é peixe. E estava-lhe a dizer que um dos meus guilty pleasures é mesmo ver velhotes a atuarem. Disse que uma das minhas cenas favoritas no Cloud Atlas foi justamente a história dos velhotes. A interação entre os dois, entre o Hitchcock e a mulher, não carrega o filme o suficiente para o filme ser bom? Não, a sério. Mas se gostas de velhotes, então recomendo o Best Exotic Hotel Marigold. Eu sei que essa é a exceção e tu não gostas disso. Mas eu realmente, pelos trailers e pelos eu tive de tirar a vomitar flores depois de ter visto o filme, pá. Não gostas de velhotes? Não gostaste da parte dos velhotes do Cloud Atlas e não gostaste do Red, por exemplo? Eu não tenho problema nenhum com velhotes. Agora, o único problema é que uma coisa é velhotes a sério, como no Amor. Outra coisa é velhotes sacarinos. Não gostaste dos velhotes no Cloud Atlas? Não gostei dos velhotes no Exotic Hotel Marigold. Mas eu estou a falar disso, pá. É claro que eu gostei dos velhotes no Cloud Atlas, mas é porque o Cloud Atlas é um bom filme. Depende muito bem. Também podes gostar de crianças num filme e de há crianças num filme, dependendo da maneira como elas são interpretadas e como elas são mostradas. Sim, mas é precisamente isso que eu estou a perguntar. Se a interação, neste caso, entre o Hitchcock e a mulher não é um filme. Está bem, pronto. Mas eu vou ver lá mesmo. Bem. Let the bodies eat the floor. Vamos lá falar de Warm Bodies. Sangue quente. David. Pronto, vou ter que falar eu aqui pela Rita, já que ela não está presente. Com a voz dela. Especialmente para Rogo. Deixa eu tentar imitar. Eu gostei muito do. Não. Isso não, é claramente não. A Rita. É por uma pena. É a Rita quando acabou de acordar. Eu gostei particularmente do filme. De um filme que eu não esperava nada reter. Em termos de piadas, em termos de história. E um filme que surpreendeu-me mesmo. Um filme que pensavas muito. Que ia ser a Hansel and Gretel, não era? Pensei que ia ser ligeiramente pior. Sim. Para te dizer a verdade, pensei que ia ser o desastre de 2013, mas... Tão cedo. Às vezes acontece depressa. Deixa estar. Nós no próximo programa vamos falar o Die Hard 5, não vamos? Oh, Deus. Oh. Para a semana. Não me lembrei. Vocês mal se contêm, pelos vistos. Mas, sim, é uma história baseada no amor entre um zombie. Eu acho que é melhor nós sairmos e darmos assim 2 minutos para o Tiago acalmar, ouvir um bocadinho de samba. É só tristeza, respirar. Nem é raiva, é só tristeza. Fala. Ah, sim. Fala. Eu não sei bem como, mas eles conseguiram fazer funcionar uma história em que, basicamente, os zombies curam-se devido ao poder do amor e de uma loiraça com boobs grandes. Não, basicamente é a Kristen Stewart loura. Exato. É que literalmente ela tem praticamente a mesma cara, pá. É assustador. É um filme descontraído, é principalmente isso. Tem uma pessoa não consegue ver aquilo sem um sorriso na cara. Tony. Por acaso é engraçado que hoje eu fui uma sessão de imprensa sobre o This Is 40 e a maneira como o This Is 40 é feito. Fez-me reavaliar a maneira como o Warm Bodies é. Warm Bodies, eu... Quero dizer, eu não estava assim à espera de muito, mas também não estava assim à espera de pouco. Estava à espera de ser um filme médio, e nessa categoria o filme corresponde exatamente às perspectivas. Primeiro porque é realizado pelo mesmo tipo que fez o 50-50, e o 50-50 tinha um excelente guião, mas a realização era um bocadinho fraquinha, a razão pela qual ele nem sequer foi nomeado para melhor argumento nos Oscars. E depois porque, pá, grande parte destas piadas eu já vi bem melhor feitas, tanto no Zombieland como no Shaun of the Dead. De qualquer das maneiras, a razão... E também porque, sejamos sinceros, fazer de zombie é provavelmente o papel mais ingrato que uma pessoa pode dar a um ator. Talvez eu onde que o diga. Mas de qualquer das maneiras, tenho de dizer que, apesar de tudo, apesar de eles resolverem o filme da maneira mais clichê que eles conseguiram arranjar, apesar de grande parte das piadas, se não estiverem no trailer, já vêm mais ou menos recicladas de outros filmes, e apesar da realização ser fraquinha, eu, por exemplo, este filme ficava bastante melhor se fosse realizado por alguém do calibre do Peter Jackson, por exemplo. Que este é o filme X para o Peter Jackson realizar. Que ele, ou então o Sam Raimi, que mistura terror e mistura comédia tudo ao mesmo tempo. Este filme, em termos de tom, nunca consegue ser terror porque não consegue fazer não pode, suspense. Não. Não é só por não poder. Mas é simplesmente a cena da relação e a cena toda é sempre cheesy demais para conseguires fazer horror como deve ser. Tu consegues fazer. Tu consegues fazer isso, pá. Pô, houve ali um início sombrio que podia-se ter desenvolvido sim, e que não se desenvolveu. Mas a partir do momento em que o coração bate para a primeira vez, tu fica assim, ok, já não consigo. Não, foi a partir da primeira piada. Mas quer dizer, o Peter Jackson conseguiria fazer isso, o Sam Raimi conseguiria fazer isso. Quero dizer, pá, por um lado, como isto aqui é um filme que é feito para para marketing de Dia dos Namorados, tenta fazer o mesmo que faz o This Means War. Tem zombies que é para agradar aos namorados, mas tem uma história de amor que é para agradar às namoradas, estás a ver? E quero dizer, a história de amor acaba por passar por ser demasiado genérica. E a história dos zombies acaba por ser por se, ter pouco terror, nem sequer tem pouco suspense, pá. E quero dizer, pá, nisso falhou. Agora, o que é agradável neste filme é que, apesar de tudo, a ideia que parte desde o início e a cheesiness que ele aceita, pá, ainda assim fazem com que o filme não seja assim uma coisa que eu acho que seja muito boa, mas eu acho que é uma coisa que se deve ver pelo menos uma vez na vida. E eu acho que o filme, não sendo uma coisa espetacular, é um filme extremamente simpático. E eu posso recomendar pessoas para ir ver isto, porque, quer dizer, não aquece nem arrefece. É warm. Eu concordo contigo. É totalmente warm. Concordo contigo que é um filme médio. Talvez para mim a única falha que não apontaste é que os efeitos especiais estão um bocado datados. Ah, sim, os efeitos especiais os bonis não eram. Mas acho que o amor compensava, principalmente da parte do zombie, o melhor amigo dele, do Rob Corddry, ou Cobre, ou como é que ele se chama. Sim. Eu acho que ele teve umas boas one-liners. Teve uns momentos porreiros. Por isso também está tudo bué romântico aqui hoje. Está-se a aproximar. É da música de samba. O samba, sim. Tipo, é aquele calor. Mas o filme não é sem os seus problemas. Exatamente, as conversas entre os zombies foi uma das coisas que me matou. Porque eles, pelos vistos, tinham tantos problemas a falar, mas a segunda vez que eles falaram, eles já tinham conversas quase eloquentes mesmo. Zombies bem. We eat her, no! Quer dizer, pronto, é daquelas coisas. A parte que eu mais gostei foi mesmo no início, porque, aliás, as partes com mais piada são precisamente os monólogos que o zombie dá. Don't be weird. Don't be weird. Sim. E a parte que eu mais gostei foi assim: tipo, às vezes temos quase conversas e eles viram-se para o outro. Eu devo dizer que eu achei que o filme ia ser muito mau. Eu ainda não vi, mas pelo que vocês disseram, tipo, estou bem curiosa. Não é, ainda não há no meu clube. Não faz tudo o que podia fazer com o potencial da premissa, mas faz coisas boas. Tem que ver. Ora, e finalmente, vamos para o Master. Figa. Porquê? Então o Vicky, pá! O Vicky! É o Vicky. Vamos já chegar é a essa. É o Vicky. Sim. Então pronto. O grande problema da nossa geração foi concluído. É o Vicky porque eu vi a pilinha no filme, no episódio em que ele vai à Ilha das Focas. O que é que ele estava a fazer sem calças na Ilha das Focas? Estava a fazer skinny dipping com as focas, pá. Estou a ver galinhas. Está o pai preocupadíssimo à procura dele, a pensar que se afogou, e entretanto está ele a fazer skinny dipping do outro lado da ilha, pá. Este Viking é muito esperto, mas depois consegue ser muito burro, pá. Eu tenho e mestre. Totalmente inconsiderado, sem consideração nenhuma pelo pai, pá. Continuava a falar que eu quero falar do mestre. É pá, está bem, o mestre. É pá, o filme tem performances brilhantes, o Joaquin Phoenix, como o António disse, faz um papelão mesmo do caraças, ele que também assim bate um bocado mal da cabeça aqui, se fosse ele fazer da vida real... Ele vem quase sair do outro filme, do outro comentário. Aquele documentário falso, não é? Em que ele defeca não sei onde, uma coisa assim, pronto. Eu acho que é na cara do Casey... do Affleck. Casey Affleck, sim. É pá, pronto. É pá, e o Philip Seymour Hoffman... E nós estamos aqui a falar muito da Nicole Kidman, não é? Sim. O Philip Seymour Hoffman, toda a gente sabe que ele não faz um papel mau, mesmo no Missão Impossível 3, que ele é desperdiçado, mas ele faz um vilão convincente. Uhum. Epá, mas a história... Não me cativou. Não me cativou, pá. À semelhança do papel da personagem do Philip Seymour Hoffman, epá, para mim foram um bocado uma data de promessas frustradas. Quais promessas? Porque eu fiquei sempre à espera que a história evoluísse para algo realmente interessante, mas achei tudo muito... Então, onde é que estavas à espera que o filme fosse? Não vou até ao ponto de dizer que esperava que a causa fosse mais detalhada, porque já me habituei a que... Já me habituei por virtude do destino, lá está. A que nem tudo seja explicado conforme o que eu quero. É romântico, pá. Não estava à espera que a causa fosse... Por virtude do destino. Essa foi a poética, pá. Lírica. Eu por acaso estava a falar do J.J. Abrams, mas pronto. Enfim. Já me habituei a que esse tipo de coisas... Sim, é que esse tipo de coisas não seja explicado. Epá, mas estava à espera que no final... No final tens o quê? Tens o Joaquin Phoenix, que a personagem dele não evoluiu assim tanto. Ele continua a ser um veterano, considera-se pós-traumático. E agora a diferença é que é um bocado mais eloquente quando está a fazer amor. Mas repara, ele conseguiu fazer amor. Ah, ele conseguiu... Em vez de fazer só sexo. Aliás, fica aqui claro que o mentor é possivelmente o mais bem realizado. mas perfeitamente atuado, filme sobre um homem que quer ter sexo. Sim. Eu acho que é o maior épico sobre um tipo que só queria Sim. estar dentro de uma mulher. Sim, o homem só quer andar à cacetada e ter sexo. Epá, mas lá está, é, tirando isso... Intercourse with you. Tirando isso, não achei que houvesse nada. Tirando a performance dos atores, e lá está, está bem realizado, está bem filmado, mas não achei a história muito interessante. O que é que tu achaste? Epá, eu achei muito bom. Eu achei muito bom porque é um filme que, com uma premissa simples... Que é simples, muito bom. E porque é muito bom. Com Pronto. Uma premissa simples consegue ir a uma camada de ideias e consegue fazer uma camada de reflexões fixe. Por exemplo, ideologias, religiões, as ligações que tu tens com uma pessoa, porquê? O que é que tu ganhas em acreditar em alguma coisa ou acreditar em alguém? Será que tu acreditas em alguém ou estás com uma pessoa num certo sítio porque precisas de identificar, precisas de ligar a essa pessoa? Por exemplo, as pessoas que vão à igreja. Não estou aqui a criticar pessoas que vão à igreja, claro. Mas será que as pessoas vão à igreja porque... Esses seres que eu já ouvi dizer que existem. Eles apareceram hoje na televisão porque o Papa resignou ao cargo. Portanto... Não, vai resignar a 28 de Fevereiro. Está marcado no calendário. Sim. Vai fazer um concerto de despedida. Ele não quis esperar pela Assembleia Geral. Não, é uma missa de despedida, pá. Mas, por exemplo, quando as pessoas se ligam a... Por exemplo, a cientologia que está assente neste filme, de uma maneira ou de outra, no filme não bate lá nesse, mas quando uma pessoa se liga a uma religião como a cientologia, uma pessoa quer realmente acreditar, ou acredita realmente, ou precisa de um propósito e vê se se conseguiu ligar a alguém. E acho que este filme, por acaso, bate bem nisso e explica bem. Não pode ser explicado porque ninguém consegue fazer isso, seria pretencioso, obviamente. Mas acho que o filme consegue, com as duas personagens, tanto mostrar o que é que pode levar uma pessoa a... Não quero dizer deixar-se levar, porque outra vez estou sempre pretencioso, mas a influenciar, de certa forma, aderir a esse tipo de cultos, essa corrente de pensamento. E o que é que pode levar uma pessoa a elevar-se de tal modo como a personagem do Philip Seymour Hoffman, do Lancaster Dodd, e o que vem com isso? Esquece aquela música que ele canta no final. Há ali homossexualidade reprimida ou não? O que é que tu achas? Pá, eu vou-te dizer. Eu acho que o filme teria ganho bastante. Primeiro, para já, o The Master é um filme que eu posso considerar que... Eu já falei aqui que tenho duas listas, e isto aqui é continuando no tema da religião, tenho duas listas a que eu vou fazendo ao longo do ano, que é a lista dos Beatos e a lista dos Santos. A lista dos Beatos são os filmes que eu... Apresentação Lincoln. Sim, não, o Lincoln não está nem numa nem outra. Os Santos são aqueles filmes que aparecem no meu top no final do ano. E depois tem a lista dos Beatos, que são os filmes que quase chegaram ao top, mas não estão lá. O The Master é um desses, filmes, e de todos eles, pelo menos que eu tenho visto até agora, que são, o quê, 16, é possivelmente aquele que mais facilmente conseguiria passar para... A lista de cima, tal como o Silver Linings Playbook, é o filme que mais facilmente passará de baixo. E eu não sei se no final do ano eles já não terão trocado de posição. Depende do que eu vier a pensar sobre o assunto. O que é fato é que o The Master, apesar de ser um filme que é excelentemente bem realizado, pegarem coisas que são bastante interessantes e... A relação entre o Philip Seymour Hoffman e o Joaquin Phoenix ser de facto bastante interessante. Como é que a Amy Adams controla tudo por trás? A Amy Adams, meu Deus, é aterrorizante ou não é aterrorizante? Sim, a Amy Adams é possivelmente a coisa mais sinistra que eu vi em muito tempo. Nunca mais há filmes Disney para ti, Amy. Ou pelo menos, se houver, nunca mais vou ver. Nunca mais vou ver o Enchanted da mesma maneira. O que é facto é que, basicamente, o que falta neste filme é um bom guião. Um guião que... Quer dizer, o Paul Thomas Anderson faz cenas que são espetaculares por si só. Por exemplo, este filme tem a cena do... interrogatório em que o tipo não tem de fechar os olhos. Essa é uma cena brutal. A cena da prisão também. A cena da prisão também. A cena do final em que o Philip Seymour Hoffman diz que em vidas passadas eles tiveram... Essa cena, fosca-se. São bué fixe. Agora, o único problema é que eu nunca vi, durante todo o filme, de facto uma relação de amizade. Uma relação tocante de amizade a criar-se entre os dois personagens principais. Sim, mas, António, pela gramática do filme, diz-se que ele diz e nós assumimos que eles se tornaram amigos. Mas não existe nada que nos faça acreditar que eles são de facto amigos. O Phoenix vai atrás dos tipos que dizem mal do Seymour Hoffman. O tipo bate nos polícias que querem prender o Seymour Hoffman, apesar de estar furioso com ele. Sim, tudo bem, mas não vemos nenhuma prova de amizade. E quero dizer, quanto à cena da... do homoeroticismo, não sei quantos mais, pá, até poderia estar lá. Eu não acho que o filme seria menos por causa disso. Mas não, o que falta sobretudo é precisamente uma razão para que no fim mostrar uma razão para que no fim aqui tal como o Seymour Hoffman acaba em lágrimas, a audiência própria fica a acabar em lágrimas. E é sobretudo a razão pela qual, pelo facto de não conseguirmos ter a noção da amizade entre os dois, porque o Paul Thomas Anderson, apesar de tudo, está mais interessado em explorar a relação... mestre-servo do que propriamente dito na amizade dos dois, e por isso torna-se aquilo a que as pessoas gostam de chamar de cerebral. Eu não gosto de chamar cerebral, eu gosto mais de dizer que é uma oportunidade perdida. E eu acho que o The Master, apesar de ser um bom filme e de estar, sem dúvida, bem realizado, eu acho que ainda assim vai cair, para além da inexistência dessa relação de amizade, de facto, entre o Seymour Hoffman e o Phoenix, é a razão pela qual o The Master foi esquecido nos Oscars, tirando para as interpretações, e que se fosse num filme melhor, tal como existe o There Will Be Blood, O Phoenix e o Hoffman e possivelmente a Amy Adams teriam oportunidade de facto ganhar os Oscars, e não como vai acontecer, que vai ser o terceiro Oscar do Daniel Day-Lewis. Posto isto, sim, basicamente é isto que eu tenho a dizer, e que de qualquer das maneiras eu acho que na carreira do Paul Thomas Anderson este filme vai ficar a ser um dos filmes mais menores dele. Quer dizer, não é menores, mas menos conhecidos dele. Tal como, por exemplo, aquele filme dos Irmãos Coen que eles fizeram com e que ganhou o prémio em Cannes, que é o Barton Fink. Normalmente as pessoas, quando pensam em Irmão Coen, pensam em Fargo, pensam em Big Lebowski, pensam no True Grit, mas normalmente não se lembram do Barton Fink no meio daquilo tudo. O que eu não concordo com o que tu disseste é quando tu falas da amizade, porque eles nunca podem, de facto, estabelecer uma amizade. E a relação que eles têm, que vamos chamar de relação, porque eu não sei ainda bem como poder explicar o que lhes hei de chamar, não é uma coisa que acontece instantaneamente. A personagem do Joaquin Phoenix, então, porque é que eles de facto... Então porquê é que eles acabam em lágrimas? Porquê é que eles acabam em lágrimas? Porque eles não podem ter uma relação de amizade. Um tem que estar sempre acima do outro, porque, para, o Freddy sabe que ele é um tretas. Eu aceito a treta do outro gajo, eu aceito o pelo que ele é. Ele sabe que ele é um tretas, mas ele tem uma amizade fundada numa coisa que eles têm em comum, que é aquela bebida e o bon vivant. Eles têm, de facto, coisas que os liguem, mas é uma amizade que nunca vai poder acontecer, porque ele... O Freddy vai sempre lixá-lo, porque essa é uma pessoa que está dentro do culto, mas sabes que aquilo não é nada, e isso depois causa-lhe uma confusão interna tremenda. E depois o próprio Freddy foi movido, basicamente, já me estou a repetir, o Freddy é movido para o Dodd, porque pronto, precisa de alguém que, com quem se dar, precisa de alguém com quem possa ser ele mesmo. E o Lancaster procura um súbdito, que depois acaba por encontrar alguém com quem ele também possa ser ele mesmo. Mas é uma relação que não pode, de facto, existir, porque o Freddy vai sempre ter aquele confronto interno, vai sempre se sentir limitado, por isso é que ele depois foge de moto, simbolicamente, porque o gajo está limitado, tu só podes ir até aquele ponto, mas não podes passar dali, e o Freddy passa, mas passa bem. Epá, eu acho que é um filme bastante fixe sobre relações, pá. Eu acho que não tenho uma relação daquele género com ninguém, mas acho que é porreiro pensar nas coisas desta maneira, que eles estavam sempre lixados um ao outro porque estão num contexto demasiado complicado, e então se trouxermos de facto a homossexualidade reprimida, ainda é mais dramático a parte do Dodd. Ponto número 1, o que disseste é bastante interessante. Ponto número 2, se calhar então não fazer um filme tão languroso como este coisa. Ponto número 3, eu estou a ver onde tu queres chegar, e de qualquer das maneiras, um filme do Paul Thomas Anderson, normalmente eu só consigo perceber o que é que eu penso dele à segunda vez que eu ouvir, apesar de eu já ter uma grande ideia sobre o que é que eu vou pensar no fim. De qualquer das maneiras, eu continuo a achar que, de todos os filmes dele, eu acho que este não chega aos calcanhares do There Will Be Blood, do Boogie Nights, e apesar de não ser considerado de maneira nenhuma o melhor dele, pelo menos é o meu favorito, que é o Magnolia. Sim, também é o meu. Eu gosto mais deste do que There Will Be Blood, mas Magnolia para mim é melhor. Magnolia, fosco-se Magnolia. Viram Magnolia, vocês? Então vê. Leva um murro no estômago, um murro emocional no estômago. Também ajuda, também ajuda. E esta semana é tudo? Sim. Para a semana, pessoal. Sim. Para a semana também vai falar do Ethan Die Hard. Até para a semana. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.